Eu vim de longe só pra ver você bailar. Estou ansioso pra assistir teu remexer. Todo mundo fala que você é fenomenal e dança do jeito que ninguém viu nada igual. Você bailar. Estou ansioso pra assistir teu remexer. Todo mundo fala que você é fenomenal e dança do jeito que ninguém viu nada igual.